3283, desça para 3000 pés, que legal na 0 ou na 7? 3000 pés, 15, 17, 32, 23. 941, passa seu 2-6-0 para o 1-0-0, boa tarde. Colo 941, boa tarde, acione identificação autorizada a chegada CAR, desça para o nível 1-30. Gente, então 3804, só um minuto. Azul 4076, conceda a gentileza do TAN 3804 ingressar via Gillette pro 01, ok? Mantenha ciente do subido do bate 3. Ok, a gente deixa o TAN passar. Mantenha a posição 4076. TAN 3804 ingressa via Gillette pro 01. Obrigado, vai pro 01. E a Gillette, 3804. O azul 4076 vai seguir o traço, após a passagem do traço da TAM, ingressa para o 09. TAM 3144, solo aos 35. Mantenha a posição na taxa delta, fechando o solo em 121, decimal 9. Boa tarde. 1219, boa. 1310. Mantenha. Usar Alfa Quilo, saída do Pátio 3, aguardando para prosseguir, ok? Alfa Quilo para Pátio 3, usa 3144. A sua posição é a 02 no Pátio Principal, vai ficar na saída do Pátio 3, aguardando para seguir. Vai pelo Pátio 3, para posição confirmaria? A sua posição é a 02 no Pátio Principal, só vai ingressar pelo Pátio 3 por uma questão de taxiamento. Tá, muito grande. Xanar 6213, após o início da decolagem do TAM, que está agora alinhado, está autorizado a alinhar e manter. Aqui para após o TAM alinhado, de rolagem, ali mantém o Xanar 6213. Salvador, o 4463 da Azul para o TAC, com 71 a bordo, 2 horas e 40, alternando Salvador. 71, 2 horas e 40, Salvador, confere. Afirmo. O senhor vai ingressar, vai curvar à esquerda, vai ingressar Juliette, Alfa, Golf, e quando no ponto de espera, chama a torre em 118.95. Altímetro marca 1016. Frente à esquerda, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera dos 28, a torre 118.95, ajustado 1-0-1-6, agora 4463 da Azul. O TAM 3144, o tráfego da Azul vai ingressar via Juliette, Alfa, até o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, o senhor segue em frente para o Finger 02 no pátio principal. Da frente para o Finger 2 no pátio principal, após a Azul. Ai, como é que tá? 405, chame a torre 1-9-8-9-5. Beleza, 1-5, considerado sua casa. Boa. Mudou, guarde a 1-0-5. Guardião 05, prossiga. Visual com a aeronave da Colão, da 28, seguinte também do frequenciamento. A intenção é retorno para o Salvador, está no momento na vertical do Catar. Guardião 05, agilize o cruzamento para o pátio do Graé. Vento 230 graus 10 nós, reporte no solo. 230, com a 0, agilizando, e se afasta. Agradeço para falar do sol. TAM 3895, decola os 38, controle 120, decimal 8, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Fica a seu critério, isso no teste, porém se eu venho na chegada a Lagoinhas, após o pico, até modificar as regras. Gente, porém, devido ao sequenciamento, se eu desce para cima na chegada, quando mais próximo em condições visuais, modifica e voa ao final da próxima sede. Afirma. Controle Salvador, está 3895, não escuta. 3895, contato radar, suba ao 340, mantendo a restrição de uma centena até 30 milhas. Positivo. Subindo para uma centena, 30 milhas para você piso. Como 941, desça para o nível 110. Certo, 1941. Vou sair no 498, liga atenção ao nível 160. Hermes. 254, a linha E-Mantém 28. A linha E-Mantém 28, 62. Cruzamento. Patroa. Salvador, boa tarde, objeto 6741. 6741, uma boa tarde, mantém o ponto de espera da 28. Vai manter o ponto de espera, 6741. Da Elda presente. Região 05 aos 41 no corte frequência livre, uma boa tarde. Puxando a R62 no 3, decola aos 41, no controle 120, decima 8, uma boa tarde. 08, uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Puxando a R62 no 3, decolado, se escuta. Na 62 no 3, contato radar, suba 360, saída da EL. 360 da EL, está livre da restrição de 30 milhas, senhor? Negativo, vou ter restrição. Mantém até 30 milhas. Manterá restrição uma centena até 30 milhas, eu chamei a 6203. 1754, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado. 1754. E mantém uma centena até 3. 8, 9. Sim. E até o ponto de espera da 28. Só tem que estar até o ponto de espera da 28. Espera, 2281, não confia meu PAB? 08. Sim, tá. Vai atingir o 110, o 941. Gente, o 941 mantém ainda 110. É, Matheus. O 4 livre decolagem da 28, vento 230 graus, 12 nós. Para decolagem, 28, 62. Se visual com o tráfego. O 941, no tráfego 10 horas 6 milhas rumo sul, mantendo uma centena, Airbus 320. Ok, pessoal. finalizou, TAM 3283. 3283 complete aproximação, torre 1-9895. 1895. Gol 1941 no tráfego superado, desça para 3.000 pés, relegal no 017. Gol 1941 copiou? 3.000 pés, 1941. 3895, suba para o nível 340. 340, né? 3895. Final de 4 minutos. 28. 208, boa, 62. Então, 3283, livre pouso pista 28, vento 210 graus, 10 nós. Livre pouso, então 3283. Flapjet 6741, no visual com tráfego na final. Visual, 6741. Após passagem do tráfego, ali mantém 28, Flapjet 6741. Ali mantendo 28 após o tráfego, 6741. 1-6-0-0, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada CARI, desço para o nível 1-1-0. Desceu da CARI para 1-1-0, 1-6-0-0. A 1-8, chame Recife, 1-2-5-1. Não é 6203? Ah, escuta, Tereza. Não é 6213, eu tô radar para o sequenciamento com a esquerda pro 140. Vai voar no máximo 5 minutos na troca. Esquerda 140, sequenciamento no máximo 5 minutos. Após a primeira, Tereza? Estimativo. Acione identificação autorizada a chegar em IPIT, lista para o nível de voo 050. 050 na IPIT, Gol 997. Da 3895, da presente foi direto bridge. Bridge da presente, 3895. Controle autoriza voar o voo 997 bridge, na pro de IPIT? Autorizado IPIT. IPIT, Gol 997. Da 3283, livrou na sua escuta. 3895, chame Recife, 1251. 1251, vou chamar, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4463, está pronto no ponto de espera da 28. Azul 4463, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 4463. 1895, 1754. Gol 941, redução 70 nós, autorizado a sinal ILS que veio para a pista 28, reporte estabilizado. Gol 941. Reduzindo padrão. Atingir, mantém uma centena, Chiné 6254. Sena 6213, suba para o nível 360. 360, Sena 6213. Sena 6254, gente. Juliette, TAM 3283. Salvador, Gol 1754, estabilizado no final da 28. Baixado e travado. Gol 1754, livre pouso para 28, vento 220 graus, 129. Livre pouso, pista 28, voo 1754. Flapjet 1741, no decola 49, controle 120, décima 8, uma boa tarde. 08, boa tarde. 6741, decolando, você escutava. 76741, contato radar, sobe retido uma centena até 30 milhas, após 2000, esquerda da L. Sente 2000 pés, agora esquerda da L. Nível 100, 30 milhas, 672. Chiné 6254, suba para o nível 360. Subindo a 360, Chiné 6254. Ou no 600, desça para o nível 060. 600, corrigindo. Desce e resistir só 1-1-0. Mantenha a restrição de 1-1-0, no 600. Da posição número 3? Não, mas a infra-aero monitora nossa frequência e toma ciência dessas solicitações. Então tá tudo bem, obrigado. Nada. Continua 6213, chame Recife, 1251. 251, boa tarde. Boa. Estabilizou o final 941. Como 941 complete final ILS, torre 1-2895. 1895. Como 697, desça para 2000 pés, que negar no 017, autorizada final ILS. 2017, está livre ILS, como 697. Passaria o 2230, controle. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1941. 1941, mantenha a aproximação, aguarde pista 28 livre. Aguarda a pista livre. 67, o acionamento é a critério, pronto, cópia. Cometa 67, está autorizado para Belo Horizonte, nível 160. Seu decola da 28, vai cumprir o perfil da saída da El, Leda e Léo, onde Léo intercepta o ISC 1 conforme apresentado no plano. Aciona código 5013 e a frequência do controle 120.8. Após decolagem, vai manter proa até 3000 e fique atento ao NOTAM com relação à saída da El com decolagem da pista 28. O número do NOTAM é Bravo 1233. Cometa 67, tome ciência do NOTAM 1-2-3-2, ok? Bravo 1-2-3-2, que prevê decolagem da pista 28, mantém nível 100 até 30 milhas da NS Salvador. Acionamento a critério, me chama quando pronto para o táxi, Cometa 67. Solo 1-7-5-4, boa tarde, Lidrona, se escuta? 1-7-5-4, boa tarde, vai prosseguir via Alfa Juliette para o 8. Alfa Juliette. Juliette para 08, voo 1754. Grato. Azul, Salvador, boa tarde, Azul 4084. Azul 4089, muito boa tarde, pronto, cópia. Está autorizado para Vitória, nível 360, decola da pista 28, cumpre o perfil da saída da El, Leda Eudes. Após decolagem, curva esquerda, prossegue para o ISC 50 até o destino. 5033 é o código transponder, 120.8 é a frequência do controle. Após decolagem, está restrito 3.000 pés. E fique atento ao NOTAM, cumprindo o perfil da saída da El. O NOTAM diz o seguinte, saída da El da pista 28, mantém nível 100 até 30 milhas de ME de Salvador. O número do NOTAM é Bravo, 1232. 4040, correto, me chama falando pronto para o push no nome. Gente, suba ao 340. 120.8 até regresso. 08, agilizar. 6002, 1017, né? 1016 agora. 1016, no momento. Ele está para zero, subindo a sétima. Pode voar a brígida presente, na sétima. Aguarde contato com o centro Recife. Controle, é o Guardião 07. Prossiga. Decolou de Salvador para o CAB 0107, entra na fonte. Gente. Estando pelo litoral sul, sentido farol da barra. Livre decolagem, vento 200 graus, 10 mais. Livre decolagem, azul 4463, sentido farol. Sera 2281, não mantenha o ponto de espera. Controle Salvador, tá passando Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, já passou Conde? Abriu na vida, João. Tá com algum problema no transponde? Negativo, acionário 0247. Gente, por gentileza, faça um cheque. Firme? 95. 895, bora. Controle, como resolve o transporte de lá para os outros? 8, boa tarde. 208, boa tarde, obrigado. Bravo Delta recebendo só modo alfa. É, reporte para descida, mantendo a proa do VOR. Ok, proa do VOR, está no ideal descida, Bravo Delta. Desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-6. 3.000 pés, 1-0, 1-6, Bravo Delta. Controle Salvador Azul 4463. A coluna da El passa 2.000 pés. 4463, contato radar, suba ao nível 100, saída da El. Nível 100, azul 4463. Está na final do centro administrativo, Guardião 07. Frequência livre, Guardião. É. 46741, chame Recife 1251. Boa, boa. Quanto ele poderia confirmar para o Passaredo? Passaredo desce e mantém 5.000 aguardando cancelamento. E a proa? Proa de pitch. Ok, 5.000 na proa de pitch, aguardando cancelamento. Objeto 67. 6741, na escuta? Passarelo 2230, reduza para 2109. Reduzindo 210, o passarelo. Gente, comenta 67, mantenha o ponto de espera. Polo 697, solo 1600, vibrando à esquerda, solo 121, decimal 9. Cometa 67, tem condições de decolar da interseção da 28? Ciente, cometa 67, é o número 2 para decolar, já aguarde. Cometa 78, prossiga. Autorizado 1-1-6-0, o senhor quer uma nova recoordenação? Nós. Funcionamento é a critério do comandante, cometa. Bruno 697, livrou. Bruno 697, ingressa via Índia para o 04. Índia 04. Bom, 1-9-2, 1-9-2-4, nivelando, 1-1-2-0. Gente, aguarde para a descida. Claro. O passarelo está cruzando aqui a costa, já atingindo 3 mil. Passarelo vai prosseguir para 28 ou 17? Como eu havia sugerido anteriormente, é 17, senhor, mas agora... Não, o senhor sugeriu, mas não sou eu que cancelo o seu plano. Desça para 2000, autorizado após IPIT, usando para a final da 28. Ok, para 2000, IPIT, final da 28. Vitor Mike Quebec, prossiga. 2281, decola 06, controle 120, décima 8, uma boa tarde. 208, confirme quanta pista tem partindo da interseção, decolando da 28, na interseção do hotel? Acredito que um pouco menos de 1.500 metros. Certo. Dois quatro, desça para 2.000, ajuste no 0 no meio. 2.000, 1 no 0 no meio, o gol no 9 é fácil. Azul 4463, suba 160. 0446.